como é bom deixar alguém fazer a gente feliz. Ela já sabe que a amo, mesmo que não precise dizer. Faço questão do eu te amo, só pra lembrá-la de nunca esquecer. Me abri aos olhos, seu bom dia. O sol beijava o cobertor. Fazia frio, mas me vestia muito bem, o seu amor. Ela me beija como quem me quer pra sempre e me deseja como ninguém antes fez. Ela me beija como quem me quer pra sempre e me deseja como ninguém antes fez. Tchararararam, tchararararam, tchararararam, tchararararam. Ela já sabe que a amo, mesmo que não precise dizer. Faço questão do eu te amo, só pra lembrá-la de nunca esquecer. Me abri aos olhos, seu bom dia. O sol beijava o cobertor. Fazia frio, mas me vestia muito bem, o seu amor. Ela me beija como quem me quer pra sempre e me deseja como ninguém antes fez. Ela me beija como quem me quer pra sempre e me deseja como ninguém antes fez.